Ajá. Ajá, ajá. No tears in the house. Tonight. Quando nós abrimos os olhos para encarar realidades que certas pessoas de cérebro torto não conseguem entender, que o sofrimento está estampado na nossa cara. Política é a chave de uma grande farsa. São esses farsantes que nos tanto lambem. Em épocas de eleições, feito bons cidadãos, cabe a mim e a vocês não deixarem a peteca cair. Procurar se erguer para tentar vencer aqueles que estão no poder. Podre eles são por não gostarem de pobres. Por que então essa discriminação, se somos todos da mesma nação? O pobre sofre calado, morre de barriga vazia. É o governo que lamenta. O mal é cortado pela raiz. Homem do poder, não passa de fachada. O mal é cortado pela raiz. Homem do poder, não passa de fachada. Nunca realizamos os nossos sonhos, mas se vivemos um pesadelo. Casa própria, educação, bom salário, alimentação. Já basta, chega, tudo ilusão. Prometem condições melhores aos pobres. E nós, iludidos com essa história, engolimos mais uma lorota. Que bosta, depois que eles conseguem o que querem de nós. Riem nas nossas costas, colocamos eles no poder. E o que fazer? Lamento, agora já é tarde. O mal é cortado pela raiz, como se diz, vivendo e aprendendo, ou melhor dizendo, chorando, sofrendo, se fudendo. Homens do poder, não passam de farsantes. Homens do poder, não passam de farsantes. Homens do poder, não passam de farsantes. Esses dementes que se julgam inteligentes. Fale na cara deles como você se sente e diga a verdade. Não se sinta tímido, humilhado, oprimido, surrado, mordido, sofrido e fudido. Na frente dessa raça, não seja burro, irmão. Proteste, pense duas vezes antes de votar no safado que vai nos roubar. Pode acreditar, tem razão. Tudo bem. Todo ano a mesma enrolação, o mesmo xaveco, o mesmo papo furado. Eu não aguento mais escutar ladainha, aquela mesma. O mal é cortado pela raiz. Homens do poder, não passam de façantes. O mal é cortado pela raiz. Homens do poder, não passam de façantes. O mal é cortado pela raiz. Homens do poder, não passam de façantes. O mal é cortado pela raiz. Homens do poder, não passam de farsantes. O mal é cortado pela raiz. Homens do poder, não passam de farsantes. O mal é cortado pela raiz. Homens do poder, não passam de farsantes. O mal é cortado pela raiz. Homens do poder, não passam de farsantes.